Quadras de Música. Música. Foi no soco da viagem, já sem armas nem bagagem, nem os brasões da equipagem. Foi ao voltar, pátria moratória, no coração da história, que consumiste esta glória. Num jantar, foi como se Portugal, para seu bem e para seu mal, andasse em busca de um final. Para começar, a vida violência, reverso de inocência, salda inconsciência. E há no mar, um império tão pequenino, de portolano caprino, ossos de sino e de sino. Em cada mão, pátria imaginária, de consistência vária, afirmação diária do teu não. As malas dos portugueses são como aos olhos das rezes, se mastigam três vezes. Em cada chão, cândida ignorância, grande desimportância, os frutos da errância já lá vão. Foi no senhor da viagem, já sem armas nem bagagem, nem os presos de equipagem. Foi ao voltar, pátria moratória, no coração da história, que consumiste a glória. Num jantar, foi como se Portugal, para seu bem e para seu mal, sem busca de um final. Estes desperdícios colossais, foi na noite violência, fria que o dia reverso da inocência, solta a inconsciência. Ainda agora cá não estou, um pé tão pequenino, esquecidos de portolano caprino, posso de sina de sina. Vem e para em cada mão, pátria imaginária, de consistência vária, afirmação diária, estou longe do teu não. As malas dos portugueses são como aos olhos da presa, se mastigam três vezes. Em cada chão, se é tão grande ignorância, na palma do meu desimportância, os frutos da errância já lá vão. Foi no soco da viagem, por cada plantar outro ponto, o desejo de mar, só a história voltar, outros ganhar, foi para encontrar que amanhã já se me qualquer glória, sem passar esta glória, já não já está. Devemos então ver a cura de estes para começar. A vista de calho da violência, pois eu fosse um preto chamado de consciência. Agora já não era Espanha, eu sou império tão pequenino, esquecido depois do lano padrinho. Vossos de sino e de sino em cada mão. Pátria imaginária, a consistência vária, a afirmação diária do teu nome. As palavras dos portugueses. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 184ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. cujas quadras linguísticas centrar-se-ão novamente na língua portuguesa. Quatro concertos especiais reuniram José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto Bordal Dias, que protagonizam o CD duplo intitulado Três Cantos ao Vivo. As quadras temporais voltam a focar desta forma três números fortes do período pré e pós 25 de Abril e não só, no panorama musical nacional. Iniciamos o segundo espaço desta sequência com Canto do Estor na Viagem, a tranquila faixa número 8 do disco compacto 1, da autoria de José Mário Branco, que criou a letra e melodia, que contou desta feita com uma mistura de vozes e ideias de veras interessante. Na nona música, enverdamos por uma porção de terra rodeada de água por todos os lados. Fausto Bordal Dias criou e interpretou a ilha. Olhamos tudo em silêncio na linha da praia, e olhos na noite suspensos o céu que desmaia. Ai, lua nova de outubro, trazes as chuvas e ventos, a alma a segredar, a boca a murmurar, dormindo. Descem as nuvens da sombra, teinhas e vais. Se as aves embalam os peixes em certos milagres, levita-se o corpo da alma no choro das ladainhas, na reza dos condenados, nas pragas dos sitiados, da ilha dos ladrões, quem sai e leva este recado ao cais. São penas, são sinais. Como se houvesse um encanto, uma estranha magia, o sol lentamente flutua nas margens do dia. Despo o meu corpo corsário, seca-me a veia maruja, morde-me o peito aos ais das brigas dos punhais, da ilha dos ladrões, quem sai e leve este recado ao cais. São penas, são sinais. Adeus. Andamos nos descalços, amantes sedentos. Se o véu da noite se deita na curva do tempo. Ai, lua nova de outubro, os medos são medo das chuvas e ventos, da alma a segredar, da boca a murmurar. Um poeta muito conhecido e respeitado no nosso belo e estimado país também oferece versos para este trabalho discográfico. José Fontinhas adotou o pseudónimo Eugênio de Andrade, escreveu para António Pedro Braga e Fausto criarem a melodia de Não Canto Porque Sonho. Não canto porque sonho, canto porque és real. Canto o teu olhar maduro, o teu sorriso puro, a tua graça animal. Canto porque sou homem. Canto porque és real. Se não cantasse seria o mesmo bicho sadio, embriagado na alegria da tua vinha sem vinho. Canto porque o amor apetece. Porque o feno amadurece nos teus braços deslumbrados. Porque o meu corpo estremece por vê-los nus e suados. Não canto porque sonho, canto porque és real. Canto o teu olhar maduro, o teu sorriso puro, a tua graça animal. Canto porque sou homem. Cantasse seria o mesmo bicho sábio, embriagado na alegria da tua vinha sem vinho. Canto porque o amor apetece. Sábio embriagado na alegria da tua vinha sem fim. Os teus braços amadurecem. Canto porque o amor apetece. Não canto porque sonho, canto porque és real. Depois da faixa número 10, segue-se a 11ª e última produção musical do primeiro CD. Muito popular na década de 1970, a música é de Mário Branco, os versos pertencem a Godinho e a canção tem o título O Charlatão. Numa rua de má fama faz negócio um charlatão, vende perfumes de lama, anéis de ouro. lá o tostão, enriquece o charlatão. No beco mal afamado, as folhas não têm marido. Um está preso, outro é soldado. Um está morto e outro ferido. E outro em França anda perdido. E entra as senhorias a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cabra abracadabra. Ela de má fama, o charlatão viva larga. Chegam-lhe toda a semana em camionetas de carga, rezas doces para a amarga. No beco dos malfadados, os catraios passam fome, têm os dentes enterrados no pão que ninguém mais come. Os catraios passam fome. E é entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cabra abracadabra. Atravessados da ponta, charlatões e charlatonas discutem dos seus assuntos, repartem-se em quatro zonas, instalados em poltronas. Para a rua saem topeiras, entra o frio nos buracos, dorme a gente nas soleiras das casas feitas em cacos, em troca de alguns patacos. E entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cabra abracadabra. Entre a rua e o país vai o passo de um anão, vai o rei que ninguém quis, vai o tiro de um canhão e o trono é do charlatão. E entrar, senhorias, a ver o que cá se labra. Sete ratos, três enguias, uma cabra abracadabra. Entrar, senhorias, entrar, entrar, entrar, senhorias, entrar. Voltemos para o segundo disco compacto de três cantos ao vivo. A abrir o CD encontramos novamente uma letra de Sérgio Godinho, que também criou, juntamente com Mário Branco, a melodia de Faz Parte, o Retorno das Audácias. Quando o sino se é da cruz e a certeza faz parte, e mais tarde vês ruir a fortaleza, faz parte. Faz parte, arte que tens em mentir, nem que seja a ti mesmo. Faz parte, parte que tens por abrir, não querer mais do mesmo. Há que se desvenda o vento e dentro o sangue, mais além da ilusão das eficácias. Vem do corpo o pensamento e a tempestade larga o sangue. É o retorno das audácias, é o retorno das audácias, a energia do desejo de ir por hoje além. Quando aos poucos dás o flanco e dás em justificar-te, frente ao espelho e frente aos outros de que fazias parte. Faz parte, em que dia e por que foi que viraste às avessas? Faz parte, agarrado a um vão, labor juntar de novo as peças. Há que se desvenda o vento e dentro o sangue, mais além da ilusão das eficácias. Vem do corpo o pensamento e a tempestade larga o sangue. É o retorno das audácias, é retorno das audácias, a energia de desejo de ir por hoje além. quando segues cegamente um equívoco estandarte e depois de embandeirado não sabes despegar-te. Faz parte, quer amor, quer ódio, põe curar a tudo a zero. Faz parte, começa a contar, confere o livro dos valores. Há que se desvende o vento e dentro o sangue, mais além da ilusão das eficácias. Vem do corpo o pensamento e a tempestade larga o sangue. É o retorno das audácias. É retorno das audácias. A energia do desejo de por hoje além. A energia do desejo de por hoje além. Quando assinas e é da cruz e a certeza faz parte, e mais tarde vês ruir a fortaleza faz parte. Faz parte, arte que tens em mente e nem que seja a ti mesmo. Faz parte, parte que tens por abrir, não querer mais do mesmo. Há que se desvende o vento e dentro o sangue, mais além da ilusão das eficácias. Vem do corpo o pensamento e a tempestade larga o sangue. É o retorno das audácias. É o retorno das audácias. A energia do desejo de por hoje além. A energia do desejo de por hoje além. A energia do desejo de por hoje além. O ritmo volta a acalmar num pedido de José Mário Branco, que apela a algo que, e se os amigos ouvintes me permitem a exprimir a minha perspectiva, algo que deveria ser a rotina em todas as pessoas que habitam no planeta Terra. Escutemos Ser Solidário. Ser solidário assim, para além da vida, por dentro da distância percorrida, fazer de cada perda uma raiz e improvavelmente ser feliz. De como aqui chegar não é mistério. Conta o que já sabe quem souber. O estrume em que germina a ilusão fecundará, por certo, esta canção. Ser solitário, sim, por sobre a morte, e depois dela só o tempo é forte. E a morte nunca o tempo redime, mas sim o amor dos homens que se exprime. De como aqui chegar vale a pena, já que a moral da história. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a 7 das melodias que compõem o primeiro e segundo CD de 3 cantos ao vivo, um trabalho discográfico que reuniu José Mário Branco, Sérgio Coutinho e Fausto Bordal Dias. Foram 4 concertos especiais, realizados em Lisboa e no Porto, entre o final de outubro e o início de novembro de 2009, que foram transformados num CD duplo. Na próxima semana, iremos fechar esta sequência escutando mais 8 melodias de 3 cantos ao vivo. Estejam atentos, amigos ouvintes. Para encerrar, ouçamos a faixa número 3 do segundo CD e, tal como se ouve no início da atuação, Zeca Afonso não podia faltar. O homem natural de Aveiro, sem saber o que esperar, é o autor da letra e música da canção intitulada De Não Saber O Que Me Espera. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Zeca Afonso não podia faltar esta noite. De não saber o que me espera, tirei à sorte a minha guerra. Recolho sombras onde vira, luzes de orvalho ao meio-dia. Vi tira do sol a ver vaga, entre uma morte e uma espada. Mas que maneira bicuda de ir à guerra sem ajuda. Viemos com o sol nascente, vinhamos à madrugada, mas não encontramos nada, sol e água. Mas não encontramos nada, sol e água. Em linhas tortas havia um pouco de maresia, mas quem descer esta meta, que liga-se a linha reta. Mas quem vencer esta meta, que liga-se a linha reta. De não saber o que me espera, tirei a sorte a minha guerra. Recolho sombras onde vira, luzes de orvalho ao meio-dia. Vítimas de sol a ver vaga, entre uma mão e uma espada. Mas que maneira bicuda de ir à guerra sem ajuda. Viemos por sol nascente, vingamos a madrugada, mas não encontramos nada, sol e água. Mas não encontramos nada, sol e água. De linhas tortas havia um pouco de maresia, mas quem vencer esta meta, que diga-se a linha.